Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Anos 60, aqui mesmo na sua Rádio Antenweb, neste caso no canal 2 da Antenweb. É verdade, esta edição do nosso Anos 60 vai ser muito especial, e os ouvintes já vão perceber porquê. Vou-lhe apenas dizer os três primeiros nomes que vão estar por cá hoje. Stevie Wonder, Cat Stevens e Nancy com Frank Sinatra. E para este último, já vamos chegar mais ou menos à música que eu quero, ou à música que vamos aqui ouvir hoje. Mas mais até do que isso, vamos começar pela primeira música. A música chama-se I Was Made Love To... Aliás, I Was Made To Love Air. A música então de Stevie Wonder. Por ouvir também Cat Steven com I'm Gonna Get Me Again. E depois então a música de Nancy Sinatra com Frank Sinatra. O tema chama-se Something Stupid. Essa música ficou muito conhecida logo na altura e fez depois também sucesso quando, já no terceiro milénio, foi lançada por Robbie Williams e Nicole Kidman. Pois é, são então as três primeiras da edição de hoje do nosso Anos 60, aqui no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Thank you. like the sun. You see the best of me when I have got my gun. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. So you think you can push me around and make me run? Well, I'm gonna tell you now, I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. Super Music. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. E aqui estamos para mais música. Agora vamos ficar com Don't Sleep in the Subway. O tema é interpretado por Petula Clark. Eu bem disse, hoje não sei se são grandes nomes. Por acaso não disse, ia dizer há pouco, mas acabei por não dizer. Mas sim, hoje vocês são grandes nomes, ou praticamente são grandes nomes, nomes que se tornaram imortais no mundo da música e que nós aqui hoje recordamos. Vamos também ficar com os Beach Boys e o tema Heroes and Villains. E por fim, a música de Dave Davis, chama-se Death of a Clone. São então estas as segundas três músicas que vamos ouvir. Daqui a pouco vou-lhe dar conta então de mais um intervalo, aliás, de mais uma sequência musical e depois do intervalo aqui no nosso anos 60. Mas para já, é tempo de ficarmos com estes três temas. O primeiro é de Petula Clark e chama-se Don't Sleep in the Subway. You wander around

alright by the heroes and estamos já, estimados ouvintes, no término da primeira parte do nosso anos 60. É verdade? As últimas três músicas vamos conhecê-las agora nesta edição. Aliás, as três músicas da primeira parte vamos conhecê-las agora então nesta edição do nosso anos 60. Let's Spend the Night Together é como se chama a música que vamos ouvir já de seguida, que é da mítica banda The Rolling Stones. Por ouvir também nesta edição a música Here Comes My Baby, trazida pelos The Tremolos, um dos grupos mais antigos do mundo. É verdade. Vamos também ficar com o tema de Simon Dupree, The Big Sound. A música chama-se Kit. E é assim que fechamos, com um tema bem original, a primeira parte desta edição do nosso anos 60. Já sabe, eu sou o Carlos Bonaparte e eu volto depois de um breve intervalo. Não sai daí. Até já.

sexta-feira, Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Olá, olá, ouvintes, novamente. Sejam bem-vindos agora à segunda parte do nosso Anos 60. Depois de um breve intervalo, estamos já de volta e com mais um grande nome para abrir então a segunda parte desta edição do Anos 60. Spencer Davis Grope traz-nos o tema I'm a Man, a música que vai então abrir a segunda parte deste espaço radiofónico. Vamos também ficar com Give It To Me, dos The Trogues, e a música San Franciscan Nights, dos Animals, com Eric Murden. São as três primeiras desta segunda parte de mais um Anos 60. the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's tree. On a warm San Franciscan night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright. On a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Conhecida essa música, não é? Por acaso, da primeira vez que eu ouvi, não estaria a identificá-la como sendo um tema dos The Animals, mas é um facto. Com Eric Murden, mas sim. É dos Animals, San Francisco Nights. Agora vamos à música Puppet on a String. Strings, aliás, a música que chegou a representar o Reino Unido, creio que no festival Eurovisão da Canção de 1968, Sandy Shaw. Vamos ouvi-la, precisamente, agora, no nosso anos 60. Para ouvir também uma outra mítica melodia de Scott McKenzie, o tema chama-se San Francisco, é uma balada, tal como não, mas é uma música que é a minha, mais balada do que a de Sandy Shaw, mas é também uma música calma, as duas são músicas calmas. Uma balada também é a música With the Shade of Paul, de Procolor Room, essa sim mais parecida com a de Scott McKenzie. E vamos então ouvir estes três temas e daqui a pouco eu volto então para as despedidas desta edição do nosso Anos 60. Não saia daí, há grandes músicas para ouvir ainda no nosso programa. Tomorrow, will you be gone? Canal 2. Thank you. just go steep. Turn the wider shade off. Pronto, ouvintes, é assim que chegamos ao final de mais um anos 60. As portas estão mesmo quase a fechar-se, mas ainda há tempo para mais 3 melodias. E como só poderia ser, vou anunciá-las primeiro. Vamos chegar com Bernadette, a música dos The Four Tops, que é a antepenúltima melodia de hoje. Ainda para ouvir também os Bee Gees, com Words, aliás, e a música Respect, de Aretha Franklin. São então as 3 últimas da edição de hoje. E mais só mesmo para a semana, no próximo domingo. Estou a contar consigo, estimado ouvinte. Fique bem, tenha uma boa tarde. Já de seguida chega mais uma edição de Ouro e Platina. Até para a semana. Of men's eyes, and I'm well aware of Canal 2. Now I found that the world is round and the course it rains every day. And of course it rains every day. If I remember all of the things I have done, I remember all of the times I've gone wrong. Why do they keep me here? Now I've found that the world is round and of course